Amazonas 5 Recife, frequência 1.28, decimal 3, 5, secundária 1.23, decimal 8, controle. Dan 4738, estamos agora no centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. tem indicação de que havia chegado a bomba de 1 para o nível de voo 050. Positivo, pista no 0 ainda hoje. Autorizado, tá? Thank you. Ele acaba de informar que a previsão da pista ficar em 1.10 é até os 3.5. Mais próxima etapa nós iremos confirmar. Caso negativo, tem um procedimento elétrico para circular ou a vetoração para final visual da pista 1.7. Mais à frente eu confirmo com o senhor. Cancelada, pode descer o critério, 1.6, 1.2, até 3.6 com ajuste 1.0, 1.7. Azul 4959 decolado ao 32, modifique sua responder para 2221. Responde 2221, azul 4959. Azul 4959. Responder 0221. 0221, 4959. Correto, estamos construindo o Salvador em 1.208, bom voo. Construindo o Salvador 08, boa noite, 4959. Salvador, boa noite, azul 4959, decolou, passa no 1.107. Alô, 4959, contato rodando decolagem, suba via, saída coral no Bravo, até o nível 140. Sobe via, coral no Bravo, nível 140, azul 4959. Solicita cancelamento para um final de voo, 6212. Puxa, estamos em contato com a torre, vai no instante. Obrigado, 2.107, ajuste. 2. Boa noite. Salvador em 120, destino 8, novo. 08, boa noite, vamos pra lá. Salvador, boa noite, tá falando, é o Serra, Macho Bravo, decolou na Pucas e Pato. Palmeiras, Serra, Macho Bravo, contato na decolagem, sua via foi da Pucas, nível de voo 490. 490, obrigado. Bravo, tá presente, foi o norte, visto uniforme, 90, 11, aqui. Azul 2774, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 123, decimal 8, bom voo. 4959, serviço radar encerrado, 5,6 milhas a sudoeste do VOR de Salvador. Mantenha o nível de voo no 40, chame Leos, frequência 120.1 do Concurso. Boa noite, até a meditação. O voo entrou de Duna e resposta melhor de vida. Palmeiro Serra Ponto Bravo. Chama agora o centro de Recife, 3-2-5-4-5, secundária 1-2-6-8-5. Boa volta. Isso, Serra Tango, a descida está autorizada, seu nível de voo 050. Encerrando, informo que a pista usa 107, pelo que o procedimento de EVS foi para circular para a cabeceira 107 ou visor para final visual. frequency 12545, is unable 12685. Bye bye. Terra Tango autorizado 2.10, ajuste 907, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 224, a sinalização dessa via chegada por Mate 1 no seu nível de voo 050. Eu uso o Lopes. Positivo, 17, 17. Serra Triângulo Torre, 118, decimal 95, repouso. Só em Salvador, Papa Tango, Whisky, Serra Tango. Papa Tango, Whisky, Serra Tango, 2 em Salvador. A posição Duna vai chamar mais próximo para cancelamento e tráfego habitual na pista 17, Whisky Serra Tango. Gente, passando Whisky Serra Tango, ajuste de altímetro no 07, vento 1-00-049, reporte para o cancelamento do plano. Vai chamar para cancelamento, Whisky Serra Tango. Sierra Tango, portão em cancelamento e voa direto baixo, direita para 17. Papa Tango, Whisky Sierra Tango, plano instrumento cancelado 0107, autorizado, curva pela esquerda, base pela direita, reporte final 17, baixado travado. Vai chamar na final 17, baixo travado, Whisky Sierra Tango. 224, solicita vetor estacional visual, por efetuar o procedimento de alerta que foi particular da cabeceira 17. Até 3.000, ajuste 1.017, aguarde o destino, deixa na 224. Está na final, entrega abaixo, travado para pouso. Afastando o índice, terra tango, pouso autorizado, pista no 7, vento 1.10 graus, 0.5 nós. Quatro, sua gestão para sinal visual esquerda para o 050. D4 limite radial 350, que o Salvador, na sequência de comunicações, após a 350, o OVOL, chamador na frequência 1-2-9-5, com a porta visual consciente. Autorizado 2.000 pés.